xodó, não se deixa mesmo. Linda morena, vem que me dá um cheiro, pois quero ser o primeiro a sentir o teu suor. Teu rebolado é de quem é forrozeira, não me deixe de bombeira, eu não quero dançar só. Pra dançar forró tem que ter molejo, sem ter um xodó não se deixa medo. Pra dançar forró tem que ter molejo, sem ter um xodó não se deixa medo. Linda morena, vem aqui me dar um cheiro, pois quero ser o primeiro a sentir o teu suor. Teu rebolado é de quem é forrozeira, não me deixe de bobeira, eu não quero dançar só. Pra dançar forró.